tripulação, por gentileza, preparar para a decolagem. Bom dia, 355 no 4. Confirmando ponto de espera 1-0, próximo 55 no 4, linha de cola da 1-0, vento calmo. A linha de cola da 1-0, 3-0. Afirmativo, senhor, change da Golf e tá pronto pra costa. 7 226 a passarei, vitória conquista, nível 1-8-0 está autorizado. A rota direto Elefa, após Obdude, Oscar Bravo, Delta Uniforme Delta, após direto Vitória da Conquista. Decola da pista 1-0 com curva à direita, após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, após Elefa. E após Elefa, prossegue conforme rota. Aciona 5567, controle 119.8. Afirmativo, passarela 2-3, autorizada nível 180 para a vitória da conquista, decola na 10, curva direita, saída água, transição em Elefa, após Elefa voa off-duty, 5567 no transponder, 198 é o controle. Correto, passarela 2-3, chame pronto, pushback, acionamento na remota. Reportaremos 2-3. No 4, decolado 03, controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho, senhor. Solo, Salvador, eu tô, Mike X-Ray Hotel, informo o término do reboque na posição 05, gate principal. Mike X-Ray Hotel, ciente do término, bom dia. Muito bom dia, graças. Controle Salvador, muito bom dia, o Trip 5594 decolado na sua escuta. Trip 5594, bom dia, contato radar na decolagem, se mantém 1970 saída pública. 1970 saída pública, Trip 5594. 1897, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Oito, nove, sete, na escuta. 251-133, pode confirmar o decimal? 133.95. 95, obrigado, bom dia. Bom dia. Bradesco 3 Golf confere, autorizado para o Galeão, nível 360, via Peruzulu 10, até SMAP, após direto Lúvito, após segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após voo direto Bridge, onde recebe depois do Lua 10 e segue conforme a rota. Aciona 5562, controle 119-18. Responder 5562. Utilizado para o Galeão, nível 360, via Peruzulu 10, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El Leda. Após voo direto Bridge, onde recebe da Peruzulu 10 e segue conforme a rota do plano. Transponder 5562 e o controle 119.8, então 3153. Risco 3, que o treinamento correto e faz quando pronto, vai puxa. Prossiga. Manco, coordenação com a equipe de solo, rapaz, para táxi, eu tenho 3, eu não escuto 3. Galeão Salvador, passarelo 2223 para pushback e acionamento, está na posição remota 13. Passarelo 2223, escuta as equipes de sala após a passagem do tráfego da TAM, sua retaguarda está livre de acionamento, aperta para táxi. Condenando no console, após a passagem do TAM, inicia passarelo 2223. Táxi SUSAM 3153, do PAD de 62, alternando Campinas com 3:30. SUSAM 3153, táxi via parte Uni Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. 1012, pátio Índia, ponto de espera, chama torre 3295, tá 3153. IP 5594, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 2.85, obrigado, bom trabalho. Salvador, alcance 3153, próximo ao ponto espera pronto. 153 autorizado a alinhar e decolar, plano 0, vento 70 graus, 4 nós, 3153. Autorizado a alinhar e decolar, plano 0, vento 3153. partiu, passarelo 2223, CLB 44, autonomia de 6 horas, alterna Salvador, passarelo 2223. Passarelo 2223, táxi via 71, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, ponto de espera 10895, passarelo 2223. Zona 53, decolou os 24, chame o controle em 1-9, decimal 8, um bom dia. 19-8, bom dia. Controle, bom dia, tá 3-1-5-0. Então, 3-1-5-3, bom dia, contato radar na decolagem, sobre mantenha 360, saída da Eoli da Brin. Usa 3-1-5-3, sobe para 360, saída da Eoli. Salvador, bom dia, passarelo 2223, se aproxima do ponto de espera da 10, já está pronto. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 060 graus com 5 nós, passarelo 2223. Alinha e decola da 10, 2223. Dois, dois, dois, três, decolou os 2-8, chame controle em 119-8, um bom dia. 19-8, bom dia, bom trabalho. Boa noite, Coelho. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2-2-2-3, transfere. Passarelo 2-2-3, Alfaredo 2223, bom dia. Contato radar na decolagem, subiu, mantenha 180, saída Árvore Elefa. 180, Árvore Elefa, Alfaredo 2223.